crer, porque o caminho certo é você quem faz. Deus já te deu, pode crer a direção. Depende de você vacilar ou acreditar. A paz é você quem faz. Se desarme então, porque ser um cristão é andar na contramão. Pare, escute e não discuta. Aceite e creia nesta solução. Caminhar sempre na contramão. Pode crer na contramão, vem nessa, irmão. Ser cristão é estar pronto para prosseguir.